Pra escutar aí, voz legal, positive vibration, voz, yeah, som, e, a, som, dois, e. E som dois e e som a e som a dois Thank you.

Posso mais fugir.

piro doidão. Eu sou vampiro doidão. Só faz sexo dentro do caixão. Nazaré, Sol Maior. Music Nazaré, Sol Maior.